depois dessa eu parei. Fechei a porta, chega de noitada, eu não sei. Não quero mais saber dessa vida sem lei. É, juro que eu parei. É tanta gente em cima, é tanto telefone. Eu acho que rolou beijo, mas eu nem lembro o nome. A noite é loucura, chegou. É tanta gente em cima, é tanto telefone. Eu acho que rolou beijo, mas eu nem lembro o nome. A noite é loucura, chegou o fim, adeus. Pra mim já chega dessa vez, eu juro que eu parei. Tô no limite, não adianta tentar. Agora sério, não vai dar mais pra ficar. E dessa vida eu juro que eu não sou mais fã. Parei, só volto amanhã. Só volto amanhã.